A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Tem agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, programa que de segunda a sexta-feira traz sempre mais um pouco da alma portuguesa. Entre as 13 e as 13h30, este programa traz para si um dos tesouros que nos faz parte, que faz parte de todos nós, portugueses, e que nós levamos pelo mundo de forma tão inigual. O fado, que tem vindo a evoluir, mas que não deixa de ter as suas grandes pérolas, os seus grandes tesouros. É, sem dúvida, o fado um grande tesouro, um tesouro que eu espero trazer aqui para si durante muito tempo, para que lhe apresente e lhe recorde também muitas das nossas grandes músicas ou grandes fados que temos no nosso panorama. Os seus pedidos também são sempre muito bem-vindos aqui ao nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Pode sempre fazê-los em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Este grande tesouro português tem também como grandes recordações os fados que escolhi para hoje. Foram grandes pérolas, são grandes músicas, são grandes temas, grandes poemas, grandes fadistas e grandes guitarras, grandes guitarristas. São estes o tesouro que faz parte daquilo que somos também. Vamos chegar com Tina Santos com Quando Voltares. Depois ficamos com Primeiro Amor, na voz de Maria da Fé, duas grandes senhoras. Depois ficamos com Farrapos de Vida, na voz de Tristão da Silva. E estes são os três primeiros fados que começam, então, este Diga Lá ao Senhor Fado. De si, aqui na Antena Web, sempre, sempre, em português. Diga Lá ao Senhor Fado. Como te amei, Salvador.

cantava assim: oh, minha paixão querida, meu amor, meu pajem belo, foge sempre minha vida, foge sempre minha vida neste maldito castelo. Paixão querida, meu amor, meu pajem belo, foge sempre minha vida neste maldito castelo. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Abertas hão de ficar quando tu partires em mim. Ao partir não levarei nada mais do que ao chegar. Minhas mãos quando tens dei iam abertas e sei que abertas hão de ficar. Minhas mãos quando tens dei iam abertas e sei que abertas hão de ficar. Nunca juntei para rezar, nem nunca as erguei aos céus. Minhas mãos são mãos de dar, não sabem querer nem esperar, nem sequer dizer adeus. Ao partir não sentirei nada teu partindo em mim. De mãos abertas irei, passado nunca o terei. As minhas mãos são assim. Nunca o terei. As minhas mãos estão assim. Sabe o que lhe vou dizer? Chegámos ao fim de mais um Diga Lá ao Sr. Fado. Esta alma portuguesa hoje vai embora, mas volta amanhã para lhe trazer mais um pouco deste tesouro português, este tesouro que é meu, que é seu, que é nosso, que nos faz parte. Pode também despedir os seus fados, os seus momentos, em www.radioantinoeb.info ou então em geral.radioantinoeb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Eu vou embora por hoje, mas deixo-lhe aqui dois grandes fados. Dois garotos na voz de João Brasa e depois terminamos com um fado muito especial que nos explica... Também um lado do fado. Fado falado na voz de Vítor Sousa, para terminarmos este Diga Lá ao Sr. Fado. Espero que fique bem, que tenha uma tarde muito feliz, repleta de boas energias, bons momentos, pessoas especiais e tudo de bom que